você. Amei, bicho, querendo te ver. Amei, bicho, não vou me embriagar. Se você não voltar, vou pra mesa de um bar. Música de minha autoria, sucesso apaixonado. Estranho não diferenciar. Puxa, J5. Já são 5 da manhã. Consigo dormir, a cidade acordando e eu pensando em ti. Te mando mensagem, você não responde. Eu só queria saber aonde você se esconde. Vou tentar me libertar, vou pra mesa de um bar. Vou tomar todas, esquecer de te encontrar. Vou tentar me libertar, vou pra mesa de um bar. Vou tomar todas, esquecer de te encontrar. Baby, choro por causa de você. Ah, baby, choro querendo te ver. Ah, baby, choro, não vou me embriagar. Se você não voltar, vou pra mesa de um bar. Ah, baby, choro por causa de você. Ah, baby, choro querendo te ver. Ah, baby, choro, não vou me embriagar. Se você não voltar, vou pra mesa. Marcos Castro é show, o novo sucesso dos paredões. Portal do Arrocha. Já são 5 da manhã, eu não consigo dormir. A cidade acordando e eu pensando em ti. Te mando mensagem, você não responde. Eu só queria saber aonde você se esconde. Vou tentar me libertar, vou pra mesa de um bar. Vou tomar todas, esquecer de te encontrar. Vou tentar me libertar, vou pra mesa de um bar. Vou tomar todas, esquecer de te encontrar. Baby, choro por causa de você. Baby, choro querendo te ver. Baby, choro, não vou me embriagar. Se você não voltar, vou pra mesa de um bar. Baby, choro por causa de você. Baby,